Eu, como representante do Partido Socialista nesta Assembleia, e depois de ouvir aqui algumas pessoas, associamos a esse voto pesado, portanto, penso que deve ser mesmo uma proposta conjunta, e claro que o fazemos com pesado, como é natural, é um homem que conheci bem, e portanto é com todo o procedimento que nos associamos também a esse, o Partido Socialista associa-se a esse voto pesado. Obrigado.